A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos continuar em comunhão e nos fortalecendo espiritualmente através da palavra do Senhor. Deixo com vocês, inicialmente, uma palavra que o irmão Everson, da cidade de Atibaia, nos mandou. A graça de Deus nos capacita a lidar com o sofrimento. A graça de Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento. A graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus nos toma pela mão, conduz-nos vitoriosamente nesse mundo e depois nos recebe na glória. Deus te abençoe. Essa é a mensagem que ele nos mandou. Eu passo a todos e agora eu sei que vai chegar também a todos que nos ouvem aqui pelo WhatsApp, depois no blog e nas nações. Que Deus abençoe o irmão e Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero, antes de fazer a leitura, pedir uma oração específica para a irmã Rosemary. Irmã Rosemary, tá bem? Por favor, ela precisa de oração hoje, agora, no primeiro tempo que você tiver aí, onde você estiver, ore por ela. Pelo que eu entendi, também mais uma vítima, desse momento de Covid. Então, salvo o melhor juízo, depois eu vou entrar em contato com a família. Eu preciso que você ore agora. Preciso que você ore o mais rápido possível, tá bem? Eu já orei agora há pouco, mas vou voltar a ficar em oração, mas eu quero contar com a sua oração também, porque esse é um grupo que nasceu de oração. Delma e Luiz abriram esse grupo para orar pela minha vida há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E então é um grupo de oração, de unidade, de partilha, de edificação. Então, ore pela irmã Rosemary, tá bem? Ela é da Igreja Metodista. Que Deus a abençoe desde já e a livre de todo mal em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura do livro de Lucas, no capítulo 14. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, curou-o e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que seja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-se mais para cima, então terás honra

Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia, bendita, exaltada, glorificada seja a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor revela o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, a saber, Jesus Cristo, que se fez plenamente homem e plenamente Deus, se esvaziou, renunciou a tudo para nos salvar. Bendito seja. Alguns destaques, irmãos. No versículo 11, se exaltar, será humilhado. O Salvador adverte que aqueles que se exaltam nessa vida serão humilhados no futuro reino dos céus. O que importa aqui é a nossa posição de honra diante de Deus, não diante dos homens. Essa honra não pode ser obtida por presunção. Ela tem origem somente na humildade e na condição de servo, e pela busca da honra que vem só de Deus. Eu repito, pela honra que vem só de Deus. Essa honra que nós procuramos, irmãos, é esse momento que nós esperamos. Que o Senhor diga: vinde benditos do meu Pai, e nos dê então a honra de viver com Ele eternamente. Isso sim é importante. As outras coisas desse mundo, nada, nada, nada, não tem nenhuma importância. Nada, simplesmente não tem nenhuma importância. Ou quando tem importância em segundo lugar, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, mas a primeira coisa que nós precisamos em nossa vida, precisamos em nossa vida, é agradar ao Senhor, ao Pai. Do versículo 15 ao 24, tem a parábola da grande ceia. Embora essa parábola seja, originalmente se aplique, seja aplicada a Israel e a sua rejeição ao Evangelho, também se aplica hoje às igrejas e a cada cristão professo. Como eu digo para vocês direto, tudo que foi vivenciado na comunidade israelita, claro que com a devida adaptação de usos, costumes e o aspecto temporal, né? Porque há textos de 5, quase 6.000 anos atrás, então, com as devidas adaptações de usos, costumes, e esses detalhes, mas tudo está posto aqui na Bíblia Sagrada para revelar o que Deus pretende do ser humano. Não é só de uma nação, é do ser humano. Tudo que foi revelado a Israel, depois aos primeiros gentios, diz respeito a toda a humanidade em todos os tempos. O assunto dessa parábola é o dia da ressurreição em sua glória celestial futura, a volta de Cristo para levar os seus para o reino celestial. Aleluia. Segundo lugar, aqueles que inicialmente aceitaram o convite, mas não compareceram, representam os que aceitaram, ou aparentemente aceitaram, o convite de Jesus à salvação, mas seu amor a Cristo e ao seu reino celestial esfriou. Tem gente que se esfria com uma semana, tem gente que se esfria com um mês, tem gente que se esfria, não passou nem um ano. O ser humano é duro de coração. E assim como ele é duro no relacionamento familiar, ou grotesco no relacionamento familiar, ou nos relacionamentos sociais, ele faz com Deus também. Ele se compromete com Deus, é batizado, mas depois não permanece buscando o aquecimento de coração. Eu digo a vocês em todos os lugares, Você que aceitou Jesus recentemente, firme os seus passos em Jesus. Em terceiro lugar, tais pessoas deixam de ter como objetivo as coisas celestiais. Rejeitaram a admoestação bíblica de buscarem as coisas que são de cima, dos céus, e não as que são da terra, enquanto esperam o aparecimento de Jesus Cristo. Sua esperança e sua vida se centralizam nas coisas desse mundo. São coisas passageiras, efêmeras, e eles centralizam sua atenção nisso. E já não desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, como nos mostra o texto de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 16. O versículo 22, em quarto lugar, indica que também haverá aqueles cujo coração está ligado com Cristo no céu, e não nas vantagens desta vida. Oram juntamente com o Espírito e a noiva. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Aguarde, porque nós teremos as próximas ministrações do Apocalipse e serão abençoadoras. Capítulo 14, no versículo 26. Aborrecer a seu pai. A palavra aborrecer, nesse versículo, significa amar menos. O que Jesus requer aqui é que nossa lealdade e amor a Ele sejam superiores a todos os demais vínculos em nossa vida, inclusive os da própria família. Então Ele não está desejando que nós deixemos de amar pai, mãe, família, amigos, ele não está desejando isso. O que ele está desejando é colocar as coisas em seu lugar. E em primeiro lugar, deve ser o amor a ele. E depois, então, pela família, pela igreja, pelos amigos e assim por diante. O texto trabalha muito a necessidade de que o discípulo, é um texto clássico sobre discipulado, forte sobre discipulado, e que o discipulado significa levar a sua cruz, avaliar o que isso significa em termos de tempo, de disponibilidade, de oração, de leitura bíblica, de jejum, de quebrantamento, de compromisso financeiro com a obra, de compromisso de trabalho missionário, tudo que significa está compromissado, aliançado com alguém. Quando você se aliança com alguém, quando você se casa, você estabelece um projeto em comum. Uma vez que você se fez noiva do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, isso implica numa aliança, e essa aliança implica num compromisso. Esse compromisso é que cada um de nós deve levar a sua cruz. Esse é o preço do discipulado, e está explícito entre o versículo 28 até o versículo 33. Jesus ensina que aquele que deseja segui-lo e ser seu discípulo deve resolver primeiro se está disposto a pagar o preço. Irmãos, nós precisamos dizer isso toda semana para os nossos líderes. Dizermos primeiro para nós mesmos e depois pelo menos uma vez por semana para os nossos líderes. E pelo menos uma vez por mês para a nossa igreja. Isso não está na Bíblia, não. É só uma forma, essa forma, né, de falar uma vez por semana, falar uma vez por mês. É só uma ênfase que eu estou dando. É importante que a pessoa avalie o que significa ser discípulo de Jesus. Jesus ensina que aquele que deseja segui-lo e ser seu discípulo deve resolver primeiro se está disposto a pagar o preço disso. Ah, eu quero ser discípulo, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero pregar, eu quero orar, eu quero trabalhar lá na igreja, tal, mas isso aqui não. Ah, aquilo ali não. Ah, tal, ah, isso não. Ah, tal dia, ah, não, tal dia não. Então a pessoa não avalia, diz que quer, mas não avalia e depois não paga o preço. O preço do discipulado verdadeiro é abrir mão de todos os relacionamentos e posses, tudo quanto temos, em termos de bens materiais, família, nossa própria vida como um todo, com suas ambições, planos, interesses. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo tinha claro o preço do discipulado. E você precisa ter claro hoje, já não sou eu mais. Já não sou eu mais. Já não sou eu mais. Mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo pela fé em Jesus que me amou e se entregou por mim. Então, agora não tem essa de carinha feia, ou de não posso, ou de não quero. Isso eu não vou, isso eu não posso, isso eu não quero. Agora você tem que se comprometer mesmo, porque isso implica na salvação de milhares de vidas. Por falta de planejamento, por falta de responsabilidade. Responsabilidade. Esse prefixo res no latim quer dizer outra vez, né? Então, é a capacidade de resolver as coisas que devem ser resolvidas outra vez, permanentemente. Tem uma possibilidade de algumas interpretações. Então, quem não tem responsabilidade está levando milhões de pessoas à morte. Não importa se é de partido A, B, C ou D. Não importa se é líder de uma ideologia que você gosta ou que você não gosta. Aliás, você deveria gostar só da ideologia do reino, experiência própria, para não ficar com os olhos ofuscos durante tantos anos como eu fiquei. Mas preste atenção, é preciso ter responsabilidade quando a gente faz uma aliança. E fazendo essa aliança, não tem mais eu não quero, eu não vou, eu não posso. Quero ser bem claro com vocês. E se alguns não quiserem mais ouvir, não ouvirão mais. Se bem que todo mês, pela graça do Senhor e pelo sopro do vento do Espírito, pelo menos 100, 150 pessoas a mais, nós temos acrescentado no WhatsApp e no blog. E isso vai crescer ainda mais enquanto o Senhor permitir. Mas para tanto é preciso abrir mão de bens materiais, de família, da nossa própria vida, com as suas expectativas, com as suas ambições, com as minhas ambições, com os planos, com os interesses. Isso não significa que devemos abandonar tudo quanto temos, mas que tudo quanto temos deve ser colocado a serviço do reino de Deus, a serviço de Jesus Cristo e sob a sua direção. Aleluia. Eu deixo essa palavra com os irmãos e espero que ela cale fundo no coração dos irmãos e os irmãos com quem tenho tido contato mais estreito e discipulado, eu quero em nome de Jesus. dizer a você, você precisa avaliar e, aliás, já avaliou, né? Já avaliou e agora é cumprir esse compromisso da aliança. Eu concluo e a minha conclusão tem uma proposição. A gente chama de proposição conclusiva. Discipulado exige renúncia. Isso é mais para aqueles que gostam da área de português aí. Discipulado exige renúncia. Jesus curou um enfermo. Eu não sei falar sobre essa enfermidade, então eu não vou, me atrever a falar. Jesus curou um enfermo que tinha uma doença causada, diz aqui o comentário, por o acúmulo de uma espécie de fluido nas cavidades do corpo, mas irmão, estou só lendo, mas não vou comentar rigorosamente nada, porque não conheço o assunto e a gente tem que saber o que não sabe. Quando a gente sabe o que não sabe, a gente não cai nas ciladas de falar coisas equivocadas. Quando a gente sabe o que sabe, aí a gente coloca a serviço. Então, na verdade, minha ênfase nessa primeira perícope é o que o texto está registrando em função da questão de ser lícito curar ou não curar no sábado. A mensagem de Jesus é que a misericórdia é o que agrada ao Senhor, e não o cumprimento estrito da lei, como os judaizantes da época, e até hoje nós temos alguns legalistas, sem o devido acompanhamento do amor. Então a pessoa busca o cumprimento estrito senso da lei, mas sem o devido acompanhamento do amor. É preciso amar, não basta só cumprir a lei, é preciso amar. E se você ama, você vai fazer o que deve ser feito. E Jesus dá um exemplo maravilhoso, né? Se os animais precisam ser socorridos, você vai deixar de socorrer? Ou se eles precisam ser alimentados, você vai deixar de alimentá-los? Porque é sábado? Não. Então, eu vou deixar de curar só porque é sábado? Então, fica essa orientação para que você jamais torne o seu cristianismo num cristianismo legalista, porque aí ele não será cristianismo, será outra coisa. Por isso, toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Na parábola dos convidados, a seguir no capítulo para o casamento, na parábola dos convidados para o casamento, o mestre nos ensina que todo aquele que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Trata-se de uma lição sobre humildade que agrada a Deus. Na parábola da grande ceia, percebe-se a extensão ou o alcance do Evangelho. A boa nova foi anunciada aos judeus, primeiro, depois a todas as outras nações. Como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, coube a Deus enviar Jesus para estabelecer o reino. Isso está lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, foi estabelecido entre os humanos o reino de Deus, e todo aquele que nele crê passa a ser participante do mesmo reino. É necessário crer em Jesus como Senhor. Senhor quer dizer que Ele manda e você obedece. Não tem essa não, viu? De ah, isso eu faço, aquilo eu não faço. Desde quando servo pode dizer isso eu faço, aquilo eu não faço? Isso servo, se nos textos onde está escrito doulos, aí não é nem servo, é escravo. Esse eu não me lembro agora no grego, preciso consultar na Bíblia que tem a tradução com o grego. Mas, de qualquer maneira, sendo servo ou escravo, não tem essa de isso eu vou, isso eu não vou, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu faço, isso eu não faço. Quando eu aceito Jesus como Senhor. Ele manda, eu obedeço. E como Salvador dos meus pecados. Quando eu aceito Jesus, eu sou levado ao batismo. Você precisa ser batizado e se tornar um seguidor ou um aprendiz do seu modo de vida para ser participante da grande festa de casamento, onde o noivo é Cristo e a igreja é a noiva, como eu disse agora há pouco. Contudo, Jesus deixou claro que o discipulado exige que nós amemos a Ele mais do que a todas as coisas. Só pode ser discípulo quem o ama. Mais do que ama os seus familiares e até a sua própria vida. Não é que não vai se amar, repito, para ninguém interpretar mal e o maligno não distorcer. Não é que você não vai se amar, não é que você não vai mais amar o próximo e não vai amar os seus familiares e assim por diante. É que você vai amar mais ao Senhor. Ele vai estar em primeiro lugar na sua vida. Quando se toma essa decisão pelo discipulado, deve-se levar em conta o preço dessa decisão. Sendo assim, é necessário que aquele que deseja ser discípulo renuncie a tudo, diz o texto, renuncie a tudo quanto tem. Vou falar mais uma vez. É necessário que renuncie a tudo quanto tem. Disponibilize tudo quanto você tem entre dons, talentos, ministérios, tempo, dedicação, tudo, tudo. Os seus bens imateriais, que são esses que eu mencionei. Dom, talento, ministério e os seus bens materiais também. Renuncie a tudo, querido. Se comprometa com o reino. Ou você se compromete com ele e você não pertence a ele. Não existe isso. Jesus é meu salvador. Só meu salvador dos meus pecados. Ele não é meu Senhor, não existe isso. Eu tenho que me comprometer com esse projeto, com esse plano eterno de Deus. O discípulo de Jesus é o sal da terra. E para que serve o sal, se não para restaurar o sabor do alimento, para dar sabor ao alimento, para preservar naquela época o alimento, para tratar também os animais, para quê? Se o sal não for utilizado para o seu devido fim, para que ele serve? A pessoa que não salga a vida dela mesma ou a vida do semelhante, para nada serve, a não ser para ser lançada fora, e o Senhor lançará fora no juízo final. Então, tome uma decisão, eu vou servir. Eu vou servir de novo, eu a quero ajudar você em oração. Eu vou servir em oração. O pastor agora falou da irmã Rosemary, eu vou servir em oração, orando por ela. Eu vou servir em contribuição, eu vou contribuir. Mas seja sábio, não saia caindo no conto aí, desse ou daquele, que você tem dúvidas sobre a utilização, desse recurso, até dentro da sua denominação, se as coisas não estão transparentes. Invista naquilo que você tem certeza que está virando vida e vida em abundância. A vida do cristão nada serve a não ser para ser lançada fora se ele não salgar a terra. Então, em nome de Jesus, eu ministro sobre todos os participantes desse grupo, já quase, né, estamos indo para a casa dos 2.000 participantes. Agora, em nome de Jesus, eu ministro que todos e todas sejam sal da terra e luz do mundo. Portanto, aquele que aspira a ser discípulo de Jesus deve ser humilde e viver uma vida para ajudar aqueles que não podem recompensá-lo. É a parábola que Jesus, propõe. Não faça alguma coisa para alguém que depois vai recompensar você. Faça para aquele que não poderá recompensar você. Não poderá recompensar. Ou seja, você está se despojando mesmo. Você está se doando mesmo. Você está se entregando mesmo. Essa é a verdadeira humildade. Humildade não é aquela carinha, né, de gente assim, derrotada, que olha para baixo. Não, isso não é humildade. Isso é um problema emocional. Aí precisamos da ajuda dos pastores, dos psicólogos. Essa é outra questão. Humildade real é viver uma vida, de ajuda àqueles que não podem nos recompensar, sabendo que se eu ajudo, nem sou eu que ajudo, tudo que eu tenho veio de Deus. E eu estou devolvendo a Deus em forma de atos de misericórdia. Humildade real é não mostrar preferencialmente para ninguém ou para uma ou duas pessoas que vão ter que intermediar, às vezes, com uma agência missionária que você queira investir ou num missionário que você queira investir. Mas não fazer isso para grande divulgação em massa. Humildade é saber que tudo que está acontecendo de bom, de transformação no seu coração, é fruto da ação de Deus. Não é de você mesmo, é de Deus. Deus é quem operou isso em você. Deus é quem está operando hoje à tarde em você, porque ele está gerando mais humildade em você. Está gerando mais humildade em mim. E nós reconhecemos isso, e quando reconhecemos isso, nos tornamos humildes, porque não queremos tomar posse de algo que não é nosso, dizendo assim: olha, eu sou bom, né? Eu sou misericordioso. Não, eu não sou, nem você é, Deus é quem é. Você reconhece que toda a graça, todo favor imerecido vem de Deus. E volta para Deus em forma de glorificação. O discipulado é também um convite para uma festa, mas somente aceitarão aqueles que estão disponíveis. Por que que muita gente boa, cheia de talento, cheio de dom, cheios de dons ministeriais, cheios de talentos, não, muitas vezes não trabalham a serviço do reino para a glória de Deus mesmo, porque não estão disponíveis. Pessoas extremamente inteligentes, pessoas extremamente habilidosas em diversas áreas, área de manutenção, da igreja, área de construção, área de socorro das pessoas. Nossa, são tantos os dons, mas a pessoa não está disponível. Não está disponível para entrar em campo. Ela só fica na arquibancada, ou vaiando o que ela não gosta, ou aplaudindo o que ela gosta. Mas ela não entra em campo. Por isso, nunca erra um chute. E como ela não erra um chute, ela está pronta para criticar todo mundo. Porque ela não erra um chute. Agora, também não faz um gol. Porque está na arquibancada. Irmãos, nós precisamos de gente disponível. Porque os que estão com a agenda cheia de programações, com a sua própria vida, com a sua própria agenda mesmo, com a sua própria família, com seu estudo, com seu trabalho, com seu lazer, acabarão recusando o convite de uma entrega ao discipulado e de uma disponibilidade maior. Porque não dá, não dá tempo. Tem a sua vida, trabalha demais, estuda demais. Descansa de menos, né? Porque trabalha além da conta por causa desse sistema que oprime as pessoas com tantas horas de trabalho. E depois precisa de um lazer e a família e não sei o quê. E recusa o convite. Você vai ter que fazer uma ruptura nessa questão e abrir um espaço na sua agenda, se organizar. As pessoas, há uma pesquisa maravilhosa do seminário Fuller nos Estados Unidos e está comprovado estatisticamente, os americanos gostam disso, né? Não há tantos intelectuais, pensadores, inovadores lá, mas eles gostam muito de estatística. Está provado que os que acabam produzindo mais são aqueles que têm a agenda mais cheia. E os que menos fazem são aqueles que cada vez produzem menos, porque se desacostumaram de produzir, se desacostumaram de se disponibilizar. Então, dando um exemplo bem claro para você, quem estuda acaba arrumando uma brecha e estuda um pouco mais a Bíblia. Quem estuda, estuda a Bíblia e depois um livro devocional ou um livro teológico, e assim por diante. Então, esse é um exemplo. E quem não estuda, não estuda, teria tempo para estudar mais a Bíblia, não estuda a Bíblia. Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, eu declaro que esse grupo que está sendo sal da terra, eu ministrei para vocês agora que vocês sejam sal da terra. Agora eu ministro, para ser sal da terra, você precisa ser disponível. Estar à disposição. Seguir a Cristo Jesus exige renúncia, exige negação de nós mesmos, exige entrega. Somente os disponíveis poderão atender ao convite do Mestre Jesus. Ele é o caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E se você, pela sua profissão, pelo seu estudo, disser eu não tenho jeito nenhum de ajudar, eu quero te dizer que você pode participar do maior ministério que altera a história, do ministério que mais altera a história, melhor colocando, o ministério da oração. E esse ministério você pode fazer na sua casa. Aí é só disciplina. Você vai gastar 1 hora de oração, 2 horas de oração. Mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa ali. Porque nós oramos, contribuímos ou realizamos. É assim a missão. Nós temos que fazer as três coisas. Preferencialmente orar, contribuir e realizar. Mas se não for possível, por algum motivo muito especial, priorize a oração. Priorize a oração e torne-se um intercessor para que as coisas, se alterem na história de milhares de pessoas. Em nome de Jesus, eu encerro desejando que Deus levante nessa tarde pessoas com o coração ardente, em chamas, pelo discipulado e tomem a decisão hoje de renunciar mais para agradar mais a Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos ao teu nome e mais uma vez intercedemos pela Rose, Senhor. E nós te suplicamos que a tua mão poderosa possa abençoar essa nossa querida irmã. Nós já temos tido perdas demais, Senhor. Perdas demais. Se for possível, Senhor, ao Senhor é possível, mas se for do teu agrado, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração. Não só com ela hoje, dando restauração, mas com todos, Senhor. Salve esse país. Faz alguma alteração, Senhor. Vinda do céu, ilumina a cabeça de quem precisa ser iluminado. Quebranta o coração para que não seja tão psicopata, tão frio diante da morte das pessoas. Gera um grau de sensibilidade que essas pessoas nunca experimentaram. Antes que todos, ou quase todos, venham a perecer nesse país. Senhor, em nome de Jesus, opera, nós te clamamos, opera, realiza na vida da Rose e na vida do Brasil, porque as nações já estão se encaminhando, a não ser as mais pobres também na África. Também te pedimos uma ajuda especial, que esses organismos internacionais não fiquem lá só com altos salários para aquelas pessoas que a ONU e esses segmentos agora providenciem vacina para a África, para a América Latina, para o Hemisfério Sul em geral. E que nós vençamos esse obstáculo. Eu sei que é só o princípio das dores. Eu sei que coisas ainda piores virão e terão que vir, porque está escrito. E o Senhor voltará depois, logo a seguir. Mas enquanto isso, dá-nos força para resistir, Senhor. É o que nós te pedimos. Mas entregamos e confiamos tudo nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem propósito para tudo. Agora, o nosso pedido é a tua intervenção, em nome e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do poderoso Espírito Santo seja sobre nós. Sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra,